Aí você enche a cara de cachaça, aí tá lá, tá o corpo todo aberto, baixa a vibração. Qual é o espírito que vai estar perto? De baixa vibração. Sim. Só que não é desculpa não, viu? Você viu que já tá meio ficando alterado, que já tá errado, tá no lugar. E tá alterado, vai embora. Até onde você tem controle, o bom médico, ele vê que ele já fez a cagada, ele tá lá. E ele vê que ele tá baixando a vibração dele, já sentindo energia, porque o Kiumba não pega de uma hora pra outra, igual pega Zé, pega meu cavalo, Preto Velho pega ele lá e senta ele lá pra trabalhar. Ele vai dando as energias que ser. Se ele vê que tá lá sentindo alguma coisa em relação ao espírito, montando quatro rodas, vai embora. Saravá, seu Zé Pretinho. Saravá, força da malandragem. Saravá, seu Zé Pininho. Chegou a hora, vamos saravá. Esse homem é de fé, é de fé, é de fé. Chegou a hora, aí vem Zé Pretinho trazendo seu axé. Chegou a hora, vamos saravá. Esse homem é de fé, é de fé, é de fé. Chegou a hora, aí vem Zé Pretinho trazendo seu axé. Salve a malandragem. Salve a malandragem. Saravá, Zé Pretinho. Saravá. Que dê as forças, luz e as proteção a todos. Que a bondade procure. Boa noite. Boa noite. Como o filho tem passado? Graças a Deus. É, a dificuldade é grande. Claro que sim. Vou me servir aqui, viu? Sim, senhor. Jorge me falou que era pra pedir pro baiano. É. Não precisou, né? Não precisou? Pra quem não tá acompanha, o baiano deu um jeito de conversar com o pai Moçambique pra ele trazer também o conhecimento dele no diálogo com os espíritos. Daí o seu Zé Pretinho não estava na lista, no astral, de trazer o conhecimento dele no diálogo com os espíritos. Daí encontrei com o senhor Zé Pretinho na gira e eu disse a ele assim, conversa com o baiano, que o baiano ele tem uma técnica que funciona. E daí, pode continuar. Aí o senhor falou, como é que foi? Pois é. Pois é. Aí, Preto Velho, por algumas ocasiões que não me cabe falar, deu essa abertura. Pra Zé passar um pouquinho do que sabe, porque Zé não sabe muita coisa, mas sabe muita coisa mundana. Muitas coisas que se devem se ter cuidado, e vamos tentar passar um pouco de sabedoria de Zé. Um pouco da malandragem, da boa malandragem. Ei, seu Zé Pretinho. Como que é? Qual ligação tem essa linha com a linha do seu Zé Pilintra? Toda. Muitos me confundem quando me colocam a roupa preta com o Zé Pilintra. Ah. As histórias dizem que... As histórias não. Eu me sinto um aluno de Zé Pilintra. Tudo que sei, aprendi com ele. Um homem muito sábio, de muita sabedoria, que ensina coisas boas e lhe ensina a sair de coisas ruins. Como é que é isso, sair de coisas ruins? Te ensinar malícia, né? Que nem todo mundo é gente boa, que nem todo mundo é seu amigo, que nem todo mundo tá lá pra te ajudar. E o verdadeiro malandro, ele identifica essa... Só de ver, ele sabe se a pessoa é uma pessoa boa ou uma ruim. E a vida ensina isso. Muitos dos filhos se passam por muita enganação de amizade. Às vezes pensa que pode contar com aquela pessoa e na hora da necessidade não tá lá presente. E a malandragem de não ser passado pra trás. Nos amores não ser enganado. E se tem várias energias negativas e a malandragem ensina como lidar com elas. Né, meu filho? Claro. Claro que sim. Como a gente desenvolve esse sentido na vida de ser malandro, mas o malandro que faz o bem? É não usar malandragem para fazer maldade. Porque se fala linha de malandro, que ele entra e sai em qualquer lugar. Sempre com aquele jeito cativante, aquele jeito de ser bondoso, mas que não deixa ninguém montar. Tem que ser muito homem para passar malandro para trás. Tem até a música da terra de vocês aí que o povo gosta, Zé gosta, que se fala malandro, malandro, mané, mané. Pode crer que é. Essa música da terra representa um pouco o malandro. Por quê? Malandro é muito esperto. E tem-se o malandro bom e o malandro ruim. O que é o malandro bom? É usar dessa energia, isso como espírito, viu, menino? Claro, claro. Usar dessa energia da sabedoria, de se quando tem alguém te passando para trás, vai saber não devolver, mas se sair dela. E malandro sempre sai por cima, não sai por debaixo, não. E o malandro ruim é aquele que já aceita fazer qualquer tipo de trabalho a troco de uma cerveja. Então, na verdade, não é o malandro bom, é o falso malandro, né? Com quanto ou com o que um encarnado pode comprar o senhor para fazer alguma malandragem para ele? Nada. Na casa onde Zé trabalha hoje, dedo rico ao pobre, tem que se ter o mesmo tratamento. Pataco, terreno, dinheiro, terreno, malandro não leva embora. Pra mim não faz diferença. Então eu não sou corrompível por uma bebida, por uma vela. Ou para dinheiro, para meu cavalo, que ele tem que suar e trabalhar. Quando se faz para coisa errada. Quando se vem pedir um emprego que tá precisando. Não precisa pagar baiano, ó. Já tá me atazanando. Precisa pagar Zé? De fazer. Para fazer, arrumar um emprego, um problema na justiça. Me acende uma vela com amor no coração, que se vós merecer, vós vai ser atendido. Uau. O que mais se pede para o senhor Zé Pretinho? Em dois momentos eu quero que o senhor explique. O primeiro momento, que se pede numa gira, incorporado. E segundo, quais são os pedidos que acontecem no astral, seja de encarnado ou de desencarnado, para ajuda a vossa? Encarnado, a gira aberta, muitas pessoas se procuram na casa de Umbanda, nem todos, mas na maioria das vezes, algo próprio ou algo para alguém. E quando é para alguém, não é muito bom. Quando Zé fala não muito bom, querer fazer maldade. E Zé não faz. Que a linha que Zé trabalha mais na linha da esquerda, na casa, chefiada por trancar a rua. E ele não aceita esse tipo de trabalho, viu, menino? Então, se não faz, porta da rua e serventia da casa. Se quiser voltar, venha com o coração limpo e venha pedir algo de bom para vós, sem passar ninguém para trás. Vai se ser dado o caminho, segue se quiser, e se plantar, colhe. Se não plantar, vai ficar sem nada. Fazer é atrapalhar ele, porque tem que fazer maldade pros outros, tem que fazer maldade para ele, né? Sim, senhor. E malandro manipula energia boa e energia ruim também. Claro. E no espiritual, terminando essa pergunta, é. O que é pedido muito a Zé é de se passar mensagens boas, mensagem que alegra, trazer alegria, trazer esperança lá para aquele que não tem mais. Onde se tem 1% de esperança, se tem 99% de fé. Essa é a mensagem que Zé passa. E que Zé é orientado a passar. A esperança. A esperança de dias melhores. Que se quiser, possa estar do lado daqueles que mereçam uma vida não tão judiada como o mundo se passa. Como que o senhor fica em termos de sentimentos quando vê uma pessoa passando por uma vida judiada porque abre mão de usar da malandragem positiva para conseguir o que quer? Malandragem positiva. Isso. Vamos lá. Por exemplo. Malandragem positiva é vós procurar ser um pouco além do que vós é. O lado bom. Se vós já ajuda, procure mecanismos para te facilitar a ser melhor. Isso, o trabalho que vós faz, é uma malandragem que foge dos preceitos de um terreiro para se chegar a mais pessoas. Então, se der uma malandragem positiva, boa, né? É. Então, tô usando isso como exemplo. Sim. O que é a malandragem negativa? É vós no seu serviço? Vós tem o desejo de um cargo e vós tem que fazer algo para derrubar o cara do cargo para você tomar o cargo dele. E muitas das vezes se fazem isso, derruba a pessoa e vai outro, não vai você, porque vós é incompetente. Porque quem tá lá merece. Ele conquistou, ele não fez macumba, não fez nada pra chegar onde chegou. E vós tá querendo ser malandro errado. O que é o malandro correto? Trabalhar arduamente, mostrar serviço. Porque tem muitos filhos aí que trabalha. E na hora que o patrão passa, infelizmente ele passa na hora que o menino tá sentado, tá fazendo nada. Ah. Aí muitos falam, mas isso é puxar saco de patrão, mostrar serviço. Não, isso é ser malandro, ponto positivo. Não só mostrar serviço na hora que tá passando, mas sim o tempo inteiro. Pra que na hora que ele passe, ele vê você trabalhando. E um dia eu vou dar uma oportunidade pra esse rapaz que sempre tá fazendo bem aqui nessa casa. Vamos dizer assim, ó, o lado positivo da malandragem. Quando até a gente ouve histórias, e uma delas diz que tem lugares que na Umbanda se ensina o iniciado que incorpora Exu, que o Exu tem um desejo sexual que vai além da possibilidade do médium ter apenas uma mulher. Então, a pessoa lhe ensina, não, o Exu precisa de mais que uma. E você não vai aguentar um casamento ali equilibrado só com uma mulher, porque agora você incorpora Exu e o Exu não dá para saciar com uma mulher só. Tem lugares que ensinam isso. Ou o senhor acredita que só eu ouvi isso de uma pessoa que inventou, ou isso existe mesmo? Isso existe em relação ao Exu ou ao médium? Não, pergunto se existe em relação a pessoas, tipo, dirigentes que instruem médiums a fazer isso. Isso existe, né? Os dirigentes não preparados. Isso, que instruem. Existe isso? Existe. Entendi. E agora, fala-se da veracidade ou se isso é mito? Que muito se estuda, o povo estuda, e tem sim esse fundamento, que Exu e toda Pombogira, se tem, Exu tem 7 mulheres, e Pombogira tem 7 homens. Cada um amarrado num babá da saia. Isso é energia, Exu, energia Pombogira, que se mistura com essas energias. Energia. Não que Exu, o médio de Exu tem que sair com rapariga pra todo lado. E Pombogira tem que ser puta e saindo com todo mundo. Não é assim. Senão, aparelho de Zé tinha que ser alcoólatra, ficar bebendo, aparelho de baiano beber pinga. Como que ia ser a vida desse médio? Então, pra Zé não se tem fundamento um médio se passar de para falar que vai alimentar Exu, que vai fazer para Exu e que ele vai agradar o Exu dele fazendo isso, não. Ele vai é desagradar, porque ele quer ser um Exu. E para ele ser um Exu, tem que ter muita luz. Olha. Tá, meu filho? Claro. Para ser um Zé, tem que se passar por tudo que Zé passou. E garanto que ninguém quer passar o que Zé já passou na vida de Zé. Então isso é uma questão. Outra, no mesmo tipo de assunto, é que diz assim, o malandro é namorador, então é natural que durante a gira ele cante uma mulher aqui, dê uma palpada na outra ali. Assim, uma brincadeira, moça bonita, se eu fosse vivo, falado, tá bom. Mas a partir do momento que vem se pegar, tem muito médico sem vergonha, viu? Que se aproveita do guia e não tem nada ali. Aí eu vou dar um passe de malandro. Aí ele quer ser um malandro. Quer pegar no peito, pegar na coxa, apalpar. Não, tá errado. Uhum. Casa que os filhos passem e tem essa apalpação aí, pode correr dela, hein? É o conselho que o senhor dá. É. Que essa é vergonhice. E Zé já viu muito, viu? Isso. Sim. Não só malandro, não só Exu. Mulheres com Pombogira, que tem aquele desejo retraído, que às vezes é casado, se solta muito na Pombogira, para se alimentar do desejo dela. Às vezes de falar, de cantar um homem, isso é muito relativo. Uhum. E se tem sim a Pombogira falar, ou deixa eu falar, Zé. Zé é um que sempre brinca com todo mundo, mas muito respeito. A partir do momento que alguém ficar ofendido com o que Zé fala, Zé vai respeitar e não vai falar mais. Né? Esses cachorros, a gente tá aqui por alguns dias já nessa casa, nunca inventaram de fazer esse tropé. Pois é. Se é as energias que quer evitar de Zé falar. E me explica, seu Zé Pretinho, por que que tá acontecendo isso? Vós não viu. Uhum. Lá na Seara do Cavalo. É. Se tinha um povo ao lado do terreiro como que o menino falou já, que vai conhece? Os pontos da terra. Os pontos da terra tocando. Ponto da terra. Tava lá. Pretinho pescador. Então, pra atrapalhar. É. Os cavalos. Meu cavalo e voz, se acharam na oportunidade de Zé, que só tem hoje pra Zé falar, sim, e se fazer essa prosa, e a espiritualidade por um todo se fez o mecanismo de se preparar essa casa pra Zé chegar. Uhum. Mas até a casa, a rua é de todos. Então deixa fazer bagunça que não vai atrapalhar Zé aqui em nada. Isso mesmo. Mas tranca a rua e tranca a rua. Oh. Tá certo. Então, assim, É isso, a gente tava falando sobre isso. Outra coisa, outro assunto que entra nisso é que uma senhora há muito tempo já, há uns 2 anos acho, veio falar comigo, disse que foi num terreiro, num outro estado aí, e, né, pra não ficar feio pro nome do estado, não vou falar, que o malandro tirava o carrego dela, fazendo amor, mas tinha que fazer 7 vezes, que era um número cabalístico. E ela fez um, e dela veio me perguntar o que que eu faço. Porque ela disse assim, porque o meu caminho não está aberto mesmo. E ela disse que assim abria tudo. Até as pernas, né? Daí eu disse, olha, o que é que eu vou aconselhar para você, né? O guia tá falando e a senhora acreditou a primeira vez. Eu não acho isso certo. Acho que passou, já vira um pouco carnal isso daí. Daí ela disse, mas a minha amiga fez mesmo e deu certo, abriu o caminho dela. Se o senhor vê como que pela fé aí, porque abriu de uma, agora ela tem fé nisso. Eu vou explicar. Ah lá. Daí eu falei pra ela não ir, mas ela, eu vou ir porque a outra funcionou. Lá no fundo ela quer também, viu? Ah, começa assim. Entendi. Vamos lá, desde o início. Isso. O povo tem que aprender que espírito é espírito. Ele não tem desejo carnal de nada. Ah. Ele é um espírito. Sim. E pessoa é pessoa. Como que um ser de uma outra dimensão vai se furunfar com voz? Não tem como. Não tem lógica. Pessoas que passam por isso têm que se ter bom senso. O que é o bom senso? É você saber o que é bom, que foge do comum. Como que você vai fazer a funufá com o espírito? Não se tem cabimento. E Zé fica pasmo de pessoas que se carrega, que se diz carregar a espiritualidade, se usar desses mecanismos em pessoas fracas da cabeça, que se entrega e faz. E Zé está cansado de ver essa palhaçada. Então tem que se ter bom senso. E volta a falar como do terreiro para sair correndo. Alguém pediu isso para vós? Ou a respeito quem falou? Se ele trabalha dessa maneira, deixa ele fazer o que ele acha que ele está fazendo de correto, porque a prestação de conta vai ser em cima dele. E vós não precisa passar por essa humilhação, porque é uma humilhação. Vós fazer um desejo sexual sem o vosso consentimento para abrir caminho. É o estrupo, isso. Tá, meus filhos? O senhor fica assim até um pouco mais nervoso com uma colocação. Lógico. Dessa. E se usa o nome do malandro pra fazer essa porcaria? Pode acontecer que tinha espírito na pessoa mesmo? Que umba. E que abriu o mesmo caminho da outra. Mas às vezes não. É temporário. Não. Nem temporário. O que acontece é que a pessoa tem tanta fé naquilo que ela tá fazendo. Ah. Que pela fé dela, não é porque for um foco guia 7 vezes, que se abriu o caminho dela, por causa da fé dela, que ela acreditou que naquilo os caminhos dela seriam abertos. Faça, sabe como? Pega uma vela dessa e use a mesma fé que você vai ter, furunfando, e acenda com o coração, pedindo que vossos caminhos sejam abertos, que você vai ver se não vai dar certo. Ah, mas eu preciso me sacrificar. Acender uma vela é fácil. Faz uma promessa e anda daqui e Nossa Senhora, como que, Nossa Senhora Aparecida, lá no estado de São Paulo, aí vai faz melhor do que furunfar sem vós querer. Ou só vós quer, aí também. Aí já é outro problema, né, menino? Se quer, problema é seu. Sim, sim, claro. Ah, como é que funciona? Outra situação. O rapaz é um pai de santo. Entrou um filho pra corrente. Filho mais bonitinho, ali, corpão. E ele sem querer, não teve culpa. Ele gosta, e o rapaz também gosta. Meio que rolou uma troca de olhar ali. O que que o Zé Pretinho aconselha numa situação dessa? O sacerdote tem que ter muita sabedoria. Que é o ser humano também. É. Mas ali ele não é. Isso não. Um carnal. Claro. Ali ele não tá pra desejos carnais. Se não, o terreiro vira bagunça. Não só homem com homem ou mulher com mulher. Homem e mulher também. Se chega uma rapariga boa, bonita. Aí olha lá com outros olhos. Mas ali no santo, vós tem que pensar que é seu filho. Vosso filho que vós emprenhou lá. Vós vai ter o mesmo desejo por ele? Não. Lógico que não, né? É a mesma coisa. Olha, realmente. É seu filho. Se a pessoa vê assim, perde, né? O pensamento de um sacerdote tem que ser pensado dessa maneira. Sim, claro. Faz sentido. Entre os irmãos da casa. Vai furunfar com seu irmão carnal? Mesma coisa. Ah, mas eu me apaixonei. Ou se antes do terreiro, se já tinha um relacionamento, seja ele hétero ou homossexual. Sim. É diferente. Se iniciou a caminhada, já assim, veio de fora. E que Zé já acha bonito. Quando se o casal está unido para um bom propósito. Ah, mas acontece de os médios entre eles se apaixonam, se casam, ficam muitos anos junto, filho e morre junto. São poucas as situações, mas se tem que separar as coisas, viu? Não se pode misturar sentimento no meio de religião que vira bagunça. Quem tem e vive a espiritualidade com seu parceiro ao lado, sabe que é complicado. Um pensa de uma maneira, outro pensa de outra. E se não tiver sabedoria, em vez de ficar junto, vai, ó, cada um do seu lado. Claro. Por isso que você tem que ter o respeito e o bom senso. Entendi. O que que o senhor acha, assim, que deve ser feito, então? Daí a pessoa tá ali e se apaixonou pelo outro. Aí ela diz assim, tá, eu vou segurar isso porque ele é meu filho. Mas lá dentro já pensou tudo que podia pensar, continua sentindo aquilo. O filho meio que corresponde, ou a filha, tanto faz, né? Se o negócio fica presente dentro do peito dos dois ali, o que o senhor Zé Pretinho recomenda? Que converse isso para esfriar de vez? Ou que, como que é isso? Ou que aprenda a desenvolver até que isso realmente seja algo mais profundo e depois se permita outras coisas? Como é que é? Meu filho, Zé, isso é muito relativo. Zé fala por Zé. Sim. Tudo que eu falei atrás, eu proponho e assino embaixo. Sim. Mas tem que se pensar nos mistérios que se acontece. Às vezes, o astral se colocou no caminho. Se é pra ficar junto, vai ficar junto. Se não é, vai. Mas que se tenha respeito. Pensar grato. Exatamente. Tá dentro da casa, vai ficar beijando, vai ficar passando, abraçando? Não. Meu cavalo mesmo era muito disso quando ele era desenvolvendo. Chegava no terreiro, sempre foi acompanhado com a esposa e ficava antes de se começar os trabalhos, dar uma beijoca ali, outra acolá. Isso não é bom. Então se tem que ter respeito. Dentro do terreiro vocês são irmãos. Fora, se tem a intimidade, vai se tratar dela. Mas eu falo que se tem que se tentar evitar. Isso é Zé que tá falando, a opinião minha. Evitar se acoplar a alguém que vós conhece na Seara. E vamos supor que isso não dá certo. Um dos dois tem que sair da caminhada, né? E aí? Então, aconteceu esse caso de vós estar falando um sacerdote com alguém? Sim. Evitar ao máximo. Não conseguiu evitar, os dois têm que estar muito, com a cabeça muito no lugar de se assumir esse relacionamento e seguir com respeito como qualquer um outro. Aí Zé abençoa. Mas se tentar evitar, porque não é fácil caminhada espiritual junto pela diferença de opiniões. principalmente se é zelador. O zelador e a zeladora, se tem uma casa junto. Uhum. Um quer trabalhar de uma maneira, outro quer trabalhar de outra. E se tem que ter uma boa cabeça, um bom consentimento, uma afinidade entre os dois, que se respeitem nas vontades e nas opiniões. Situação. O médium incorpora de verdade a esposa. Tem 100% de certeza que ele é sério, ele trabalha. Mas daí chega um dia, ele começa meio que desandar. Daí ele chega em casa e fala, olha, eu vou falar a verdade pra você, amor. Eu dormi com uma outra mulher, mas foi porque a quiumba me pegou. E não deu, eu não tive como segurar. Sem vergonha. O que, que o seu Zé Pretinho diz? Sem vergonha. Mas ela sabe que ele incorpora de verdade. Quando pega, pega mesmo. Se ele incorpora de verdade, os guardiões dele não tinham deixado ele ter pego quiumba. Tipo, sem controle, o senhor fala, né? O quiumba às vezes pega um médico, se ele é de transporte, pra se encaminhar ele pra onde ele tem que ir. Mas fora de terreiro, um bom médium, ele não sai pegando espírito se não tem um propósito. E um propósito desse não é saudável, né? Não. De trair a esposa. Sim. Então tá, eu acho que foi bem curto e grosso. Incisivo, né? Claro. Já aproveitando que cabe a pergunta, o médium de Umbanda vai num aniversário que não tem nada a ver, incorporere. Tá errado. Porque num aniversário tem todo tipo de crença e religião. Sim. E vai se trazer um erê lá pra espantar quem não gosta? Que respeito que a Umbanda prega. Sim. E esse espírito não respeita as pessoas que estão ali presentes? Qual é a mensagem que esse erê vai poder passar assustando pessoas que não conhece? Então tem que se ter respeito, e os guias de luz têm respeito com o cavalo. E o cavalo também tem que se fazer por onde para se manter o corpo com controle. Um espírito de luz só desce com um propósito, como o caso daqui, da casa do filho de Sandro, meu cavalo, que se deu espaço para Zé fazer o diálogo, por causa que lá estava a bagunça do lado e ia atrapalhar a prosa. Sim. Isso é um propósito. É. Se não, para que eu iria estar aqui? É. Não tem sentido. Então, o senhor diz assim, que aquilo do pessoal de repente botar uma música numa quarta-feira hoje. É. De repente fazer isso, de repente esses cachorros que não faz isso, tem ligação com espíritos que não querem que as pessoas sejam ali elucidadas. Não quer que se passe a mensagem. Do lado lá tava o quê? Cachaça, bebida, pessoas que viram e mexem, saem lá nos tapas lá entre eles. Sim. E essa energia contém ali do lado. E se vai ver que o Zé vai falar alguma coisa pra que possa, principalmente nesse caso, bebida, e possa tirar alguma coisa da cabeça de quem tá procurando o que quer procurar. Sim. Quer atrapalhar. Caiu do cavalo, né? Tamo aqui e estamos prosseando. Claro que sim. Então, aproveitando, qual que é a influência da bebida na saúde da vida energética da pessoa? Na saúde energética da pessoa. Qual que é a importância, a influência da bebida? A pessoa bebe, influencia ela negativamente no que se refere à aura, à energia dela. Influencia. Por isso que o velho chefe da casa, ele pede como obrigação, antes da gira, que se pelo menos um dia antes, ou 24 horas antes do início da sessão, se não faça uso da bebida. Vai atrapalhar? Vai, atrapalha sim. Porque você já não está na sua lucidez completa que você precisa. Se amanhece com um corpo ruim, como que você vai incorporar um preto velho da energia tão pura para se fazer um bom trabalho? energia do sexo, que é o quê? A troca de energia que se tem entre os parceiros, vira aquela lambança de energia, tanto pra lá e quanto pra cá. Então se tem esses cuidados, antes da gira, de se ter um bom trabalho, se fundar um bom trabalho no dia da sessão de atendimento. E sim, a bebida se baixa a vossa vibração. Meu cavalo gosta, e se quiser bebe. Então, orientado, gosta, bebe em casa. Se vai beber numa encruzilhada, num bar, lá tá cheio de quiuma. Por isso que eu lhe falei, só vai pegar o quiuma se vai dar oportunidade, o médico for porcaria. Claro. Que aí vós enche a cara de cachaça, aí tá lá, tá o corpo todo aberto, baixa a vibração, qual é os espíritos que vai estar perto? De baixa vibração. Sim. Só que não é desculpa não, viu? Você viu que já tá meio ficando alterado, que já tá errado, tá no lugar. E tá alterado, vai embora. Até onde você tem controle, o bom médium, ele vê que ele já fez a cagada, ele tá lá. E ele vê que ele tá baixando a vibração dele, já sentindo energia, porque o quiumba não pega de uma hora pra outra, igual pega Zé, pega meu cavalo, preto velho pega ele lá e senta ele lá pra trabalhar. Ele vai dando as energias que ser. Se ele vê que tá lá sentindo alguma coisa em relação ao espírito, montando quatro rodas, vai embora. Por isso que se faz o bebedor em casa. Que lá ele bebe, lá não tem energia negativa, junta a traia dele, vai deitar, se ficar ruim, né? Claro. Quando diz assim, família final de semana, pode começar sexta, sábado, mas domingo é certeza que vai ter sempre um que vai brigar com o outro. Tem influência de espírito negativo quando é churrasco e ai, sempre sai uma briga, sempre tem um negócio? Ou é muito da imaturidade das pessoas e mágoa guardada? Relativo. Uhum. Por quê? Eu acredito que não se tem relação espiritual nem muito de situações. Uhum. Por quê? Como vós falou, tem muita coisa que às vezes está guardada e que sem a cachaça não tem coragem de falar. Aí fica um pouquinho mais solto, começa. Aí o outro já está mais também, aí vai a resposta não seria a mesma que tivesse são, aí é onde dá os atrapalhos. Aí vai falar, ah, é, Exu meu que tá bravo e fez a confusão. Não. Ah, é um quiumba que teve aqui presente que fez eu fazer isso, não lembro. Para. Esquece de espírito. Quando se tá bebendo, fala de espírito. Tá, começa por aí. Uhum. Aí tudo lembra. Principalmente o congueiro que é dono de fazer isso. Põe culpa no espírito, mas não é capaz de olhar o rabo dele como que tá. O que acontece com essas pessoas? Eu conheço uma pessoa que fez isso, inclusive. Foi, bebeu, e aí saiu lá, no meio dos amigos, e disse que era o Exu. Não, porque eu aqui sou... Qual que era o Exu? Sou o Tranca-Ruas, porque eu... é sempre o nome do Tranca, né? E ele fica bravo demais disso. Mas já ouviu falar disso, né? Já. Ô, meu filho. Esse povo, se soubesse que tá brincando, não é verdade? Puta! Uhum. Maleme! Uhum. Mas pode fazer... Vou, aqui, vou pegar. Deixa eu ver. Tá aqui perto, eu pego. Se você já levantar, vai pode pegar lá uma cerveja pra mim, meu filho? Sim, tá sim. Numa dessas coisas sim. Aí. Sim, sim. Ah, então deixa eu até pedir ao senhor de responder num negócio enquanto isso. E assim seja. É. O que eu tava falando mesmo? Seu amigo que incorporou dizer. Ah, esse mesmo. Ele foi lá, bebe, incorporou e diz assim, pode consultar comigo, que agora eu tô incorporado nele aqui. O pessoal tava vendo que ele não tava nem aguentando parar de pé. Pois é. E é filho de terreiro. Pois é. Como que vocês da espiritualidade veem isso? Primeiro que se fosse trancar a rua, não se faz uma papelada dessa. Até hoje não conheci nenhum. Das falanges todas que eu conheço, não faz uma porcaria dessa aí. Primeiro que trancar a rua tá bem longe de médico que faz o bebedouro e fica falando o nome dele. Capaz de nem que se trabalha com ele no terreiro, não vai trabalhar mais. Vai ter que estar lá fingindo que tá com ele lá. E assim, aonde que um Exu de luz vai estar no meio de uma bebedeira com médium? Até na, me perdoe pra lá, a palavra, até no cu de cachaça, ele vai passar uma mensagem boa. Aonde que tranca a rua, que é o chefe da esquerda da minha casa, vai se passar por um papelão, que é um papelão, uma coisa dessa. Trancar a rua até bem longe dele. Até trabalhando ocupado e muito ocupado. Para o médico, até no sapato, como diz, falar que tá com o Exu e vai consultar o povo que tá mais bêbado que ele também. Para. Ah, é que umba. Não, é sem vergonhice. Quando assim ainda falou, vai lá no meu terreiro, que lá eu vou resolver todos os seus problemas. E assim sim. Tá, obrigado. Graças a Deus. Oxe! Por que que o médium novo tem essa ansiedade de logo, às vezes... Eu até vou perguntar pro senhor, existe uma certa malandragem no médium querer pular o tempo necessário de experiência antes de pensar num cargo de dirigente? Se existe malandragem para se chegar até lá? Se existe malandragem quando ele pensa em pular o tempo necessário. Ei, meu filho, se existem médios, principalmente na Umbanda, que ele quer tudo muito rápido. Ele começou no terreiro, aí ele já quer incorporar. Primeiro passo, ele já quer chegar incorporando, riscando ponto, dando consulta. Ele chegou, se foi com uma semana, duas, um ano, dois anos, chegou nesse ponto, a partir do momento que ele chegou nesse ponto, ele já quer abrir a casa dele. E não é assim que funciona. Existe sim aqueles médios predestinados a ser sacerdote, que se já tem a espiritualidade aflorada desde miúdo, que os guias, muitos, demora 3 meses, já fala muito bem, consulta muito bem, risca seu ponto. O médium é um médium que se doa para a Umbanda, que é apaixonado pela Umbanda, que respeita os conceitos de Umbanda e se tem os guias inteiramente preparados para se conduzir uma casa. E mesmo assim, não é com um ano, dois anos, três anos. Meu cavalo... as coisas muito precoces e ele não sabe de tudo. O que sabe é os guias que conduzem. E ele é humilde para saber que ele não é capaz se ele for andar sozinho. Então isso tem que ser muito sincero. O seu sentimento, a vossa energia com seus guias e seguir as orientações deles. Que a casa é deles, não é do sacerdote. E não se tem mistério. Se é para ser, os caminhos vai se percorrer sozinho. E vai se chegar na missão. Seja ela 2, 4, 6, 8, 10, 20 anos. Se chegou a missão de ser sacerdote, você vai ter que fazer essa missão e fazer muito bem feito. Viu, meu filho? Olha só. Claro. Como que os médiuns que trabalham com o seu Zé Pretinho são escolhidos para trabalhar? Primeiramente, tem que se ter muito amor pela religião. Principalmente na linha dos malandros, se fala da malandragem. Por ser uma energia mundana, o médium tem que ter muito a cabeça no lugar. Senão acontece como o Voz falou. Malandro, usar o malandro pra querer furunfar. Porque, e tem muitas pessoas que se apaixonam pela entidade, viu? Aí você acaba tendo um carinho pelo médio por causa da entidade. Ah, eu gosto muito de Zé Pretinho. Eu acho ele lindo, bonito, maravilhoso. Mas o cavalo não tem o jeito de Zé. Zé. O cavalo é o cavalo. É separado. E eu sempre falo, separa espírito, pessoa. Tem nada a ver. Então, você tem que, para um malandro, um Zé Pelinto, um Zé Pretinho, um Zé Malandro, tem que se ter o quê? Responsabilidade. É uma energia mundana. Muitas das vezes, o filho aproveita da malandragem que ele aprende com o Zé para se fazer fora. Então, tem que se ter cuidado. E quando um malandro enxerga essa seriedade em um médium, ele faz questão de trabalhar com esse médium. Sendo solteiro, muito se fala que malandro procura sempre um solteiro por causa da rapariga. Mentira. Então, você tem que ter responsabilidade, que é uma energia densa, uma energia que o cavalo é muito procurado e assediado, e ele precisa ter sabedoria para não entrar no, nessa tentação da carne. Que carne é carne, espírito é espírito. Claro que sim. Seu Zé Pretinho, o senhor escolheu um médium para trabalhar. Daí o senhor começa a ver falta de vontade e carinho pela religião. O senhor só foi nele porque o senhor tinha visto que ele tinha isso nele. Daqui a pouco muda o tempo. E ele perde tudo isso. Como que o senhor fica? Vou-me embora. Eu tenho a missão de trabalhar. E o cavalo não tem a responsabilidade? O que eu vou fazer com ele? Vou caçar outro. Ali eu encerro a minha passagem com esse médico. Começo com outro. E quando isso acontece, se acontece, para mim a evolução me prejudica muito. Porque eu não consegui fazer a minha missão com aquele cavalo. Se precisar eu ficar mais 100 anos trabalhando, eu vou fazer isso. Porque eu não vou aceitar trabalhar em cavalo porcaria. Tá, meu filho? Eu tava conversando com o vô e pelos fatos que tem acontecido ontem, hoje, esses dias aí, tenho percebido que vocês são muito mais humanos do que às vezes a gente se permite acreditar. Exatamente. Do modo geral. Isso. Vocês ficam chateados. Tem sim, emocional, sim. Ah. Se a entidade chega nervosa, pode prestar atenção aos médiums. Tá num dia que não foi bom, ou foi muito bom e chega no terreiro, começa, o humor começa a mudar. Está irritado com alguma coisa, aquele copo te irrita, tudo te irrita. Mas a responsabilidade do trabalho é muito maior, você se concentra na sua entidade. Aquela energia muitas das vezes não é sua. Mas teve um dia muito bom, tudo deu fruto, tudo deu tudo certo. Por que eu estou me sentindo nervoso? Aí chega a entidade está chateada com alguma coisa. Algum filho que não pôde fazer o que era para ser feito. Ou algum filho foi passado um fundamento e não fez. Um fundamento que não se atrapalha só ele, atrapalha um andamento, uma corrente inteira. E se acaba, para quem está resolvendo a energia que não foi dada, para aquele guia que está lá nervoso. Que normalmente é o guia dos dirigentes. E se emociona também. Viu, meu filho? Quando se vê um filho que se doa, que quer fazer tudo certo, que procura aprender, que procura estar sempre em evolução, e vê seu filho caminhando com as pernas sozinho e fazendo fruto, colhendo fruto com tudo com aquele que vós ensinou, aí sim o guia se emociona, fica alegre e quer fazer festa. Então existe sim emoção nos guias, em Exu, em Pombogira, em preto velho, principalmente preto velho, que são muito sentimental. Então tem sim sentimento. E acaba também, essa energia se passa muito com médio, quando se tem sintonia, médio e entidade. Claro. Ué, não viu que eu fiquei nervoso agora há pouco tempo? Sim. Mesma coisa. Fica as coisas, né, da terra. É no espírito. A certa vez eu ouvi dizer que quando se toca pra direita é Zé Pilintra. Quando vira pra esquerda é Zé Pretinho. Já ouvi falar isso também. O que, que o senhor acha dessa afirmação? Não. Zé Pretinho, Zé Pretinho, Zé Pilintra, Zé Pilintra. Se essa afirmação é correta, muitas casas estão trabalhando errado. É? Sim. Porque eu desço na linha da direita, não tem problema nenhum eu trabalhar lá. Tá? Que tudo que eu aprendi foi com Zé Pilintra. Contanto que minha imagem é semelhante à dele. Na minha chegada é semelhante à dele. A minha prosa é semelhante à dele. Mas eu não chego perto da sabedoria que Zé Pilintra tem. Ele é meu mestre e assim eu sempre reverencio seu Zé Pilintra. Sempre falo que não sou eu chefe de malandro. Da minha casa é Zé Pilintra. Viu, meu filho? Então Zé Pilintra não tem comparação com Zé Pretinho. Ele sempre está muito à frente em evolução do que eu, porque eu aprendi com ele. Então não tenho como ser mais do que ele. E ele é sim mais do que eu. Tá, meu filho? O que o ser humano hoje encarnado deve aprender dessa afirmação que o senhor fez? Muito assertiva, honesta e bem firme ali. E humilde, que eu reconheço que ele é melhor do que eu. Isso. Reconheço e se deve reconhecer um amigo, um irmão que é melhor do que você naquele sentido, porque você pode ser melhor do que ele em outro. Isso tem que ser respeitado. Sobre essa afirmação que vós falou, que Zé é na direita e Zé Pretinho na esquerda, isso, respeito quem acredita. Mas é como eu falei, se isso é verdade, minha casa trabalha errado e casas que eu já rodei em outros cavalos também trabalha errado. Viu, meu filho? Então tem que se ter respeito por aquilo que acredita. Eu não vou julgar quem falou uma coisa dessa. Às vezes até o próprio meu trabalha com os dois guias. Trabalha com o Zé na direita e Zé Pretinho na esquerda. Mas são guias diferentes, não é o mesmo. Viu, meu filho? Então, eu respeito, mas não é verdade. Eu afirmo e reafirmo. Zé Pretinho é Zé Pretinho. Zé Pilintra é Zé Pilintra. E assim se separa, cada um é cada um. Viu, meu filho? Claro, claro. Quem dera se eu me assemelhasse a ele. Qual que é o trabalho que o senhor realiza no astral que tem diferença do que o seu Zé Pilintra realiza? Muito pouco. Uhum. Porque, como eu falei, meus ensinamentos foi dado, ele me passou. A minha primeira incorporação nesse cavalo, citava Zé Pilintra Riar, a mãe de santo dele, e os médicos da casa ficou confuso pensando que eu era Zé Pilintra. Pelo jeito que fala, pelo jeito que samba, pelo jeito que conversa. E falou, voz é Zé Pilintra? Não, sou Zé Pretinho. Meu cavalo nem imaginava que existia esse guia, tá? Contanto que correu o mundo para trazer essa imagem de Zé, que nessa região aqui não se tem. Nossa. Então, meu filho, auxilio muito Zé Pilintra, tem os trabalhos que eu faço só, mas com a essência de Zé Pilintra, por isso me assemelham muito a Zé Pilintra. E nessa confusão que se teve, de falar, voz é Zé Pilintra, eu fiquei muito honrado, quer dizer que eu estou trabalhando da maneira correta. Claro que sim. E como que é assim essa interação entre o senhor, porque até ficou uma brincadeira agradável, e o baiano da casa? Esse é um porcaria, né? No bom sentido. Sim. Ele é muito mais brincalhão do que eu, e eu respeito. Mas aí a brincadeira dele passa do limite, né? Mas respeito, ele faz o trabalho dele lá, das maneiras dele, ele vai... Ele é um verdadeiro malandro, viu? É certo. Ele vai passando, passa a palavra no preto velho acredita nele, tá lá fazendo o trabalho dele. Mas tá bom, tá dando fruto, tá bom, né, menino? Sim. Eu preciso mostrar meu trabalho, fazer meu trabalho. Quando você me der o espaço que eu preciso pra me trabalhar, eu vou trabalhar formoso. Uhum. Eu tenho muito pouco espaço nesse terreiro. Ah. Já falei. Sim. E respeito na hora que eu chegar. Aí, vai saber o que quiser, é capaz. Viu, meu filho? Zé abre muito caminho. Zé trabalha muito. Eu vou trabalhar primeiro, alcançando meu espaço na Seara. Aí, eu tenho a minha abertura para continuar meu trabalho. Seu Zé Pretinho, já estamos chegando perto dos 5 minutos finais. Essa próxima passou rápido demais, né? Pois é. Mas foi muito proveitosa. Que assim seja. Viu, menino? E eu, pra fazer a mensagem, o velho gostou da minha prosa. Gostou? É só se dar a oportunidade que a gente conversa, né? É, mãe. Nossa, fico muito contente. Graças a Deus. Pra quem aqui tá acompanhando e às vezes não entende o que o senhor quis dizer com o velho gostou da nossa prosa, explica, por gentileza, esse contexto do lado espiritual, a sua interação com o pai Moçambique. Como é que ela é? É assim. Ele é um senhor de muita sabedoria, chefe da casa. Como falei que não tem meu espaço necessário, vou conquistá-lo no tempo. E não era para estar fazendo a prosa aqui agora. Sim. E lhe pedir essa oportunidade de passar meu conhecimento, tanto para vós, quanto para ele, de fazer que eu possa passar uma boa mensagem. Que muitas das vezes o mundo mundano fala algumas coisas que não são necessárias falar. Mas estamos em evolução. E eu prometi a ele que ia passar uma boa mensagem, e assim ele me permitiu estar aqui conversando com vocês. Claro que sim. Perfeito, muito obrigado. Quando se diz Zé Pretinho e Zé Mulatinho são os mesmos? Não. Mas existe Zé Mulatinho? Você tem um trabalhador chamado Zé Mulatinho. Sim. Zé Mulato. Claro, são linhas diferentes, né? Zé Neguinho. Claro. Tem vários tipos aí de malandro. E vai se aparecer muito mais de acordo com a evolução. Quando se pergunta qual ponto ou cantiga representa mais a falange, ou qual ponto ou cantiga o senhor mais gosta de ouvir? Se tem um médio, que ele é muito... A linha da esquerda dele é firmado com o Zé Pretinho lá no Rio de Janeiro. E ele que foi um dos primeiros a se passar com o Zé Pretinho, tá? É um dos pontos que meu cavalo cantou. Eu gosto muito desse ponto. Uhum. Que é onde, quando eu vou chegar, eu peço para que cante. Para eu poder chegar com uma boa energia. E fazer um bom trabalho. Viu, meu filho? Sim. E esse médio de Zé foi um dos primeiros aparelhos de Zé Pretinho. Não eu, mas o que trabalha com ele até hoje. Que se faz um ótimo trabalho lá no Rio de Janeiro. Tá certo, então. Que foi aquele ponto da chegada. Claro. Perfeito. Então, seu Zé Pretinho, antes de finalizar, qual foi a maior lição que a vossa encarnação deu ao vosso espírito? A última encarnação. Lição? É, maior aprendizado. Viver a vida. Uhum. A vida que a gente lembra só é uma. Viu? Então aproveite quem tem ainda. Quem tem que namorar. Quem tem que tomar os parafusos da vida. Quem tem que fazer a coisa certa, a caridade. Quem tem essa missão sacerdotal, que valorize-a por muito tempo, que tenha fé no astral, nos orixás da Umbanda, Nizé Pilintra e Nizé Pretinho. Eu aprendi a valorizar a vida. Quando fui vivo, não soube valorizar. Vivi e aproveitei muito, mas de uma maneira não muito boa. Viu, meu filho? Claro que sim. O que, que o senhor ensina para as pessoas que é o motivo da encarnação na Terra? Por que, que o espírito nasce? Qual que é o propósito dessa vida? Aprendizado. Aprendizado. Então, o primeiro passo. Se vem, nasce. Se aprende, vive, se erra, se acerta e morre. Aí se vem um outro lado que todo mundo vai passar, que é o que se vós aprendeu ou não aprendeu, o que é a vida. Viu, meu filho? É aprendizado. É uma escola. Por isso que se fala que o espírito do cachorro é muito mais evoluído do que do ser humano. Porque é só uma forma de dizer, né? Que ali ele não tem máscara, né? O que ele sente, ele transmite. Exatamente. Claro. Mas pode judiar dele como for. Pode deixar ele com fome, com sede. Agora vai chegar em casa, ele vai estar sorrindo, que vai querer brincar com ele. É o poder de amar. Sim. Independente se é bem tratado ou não. Claro que sim. E você já percebeu que tem aqueles cachorros que é ruim mesmo. Que já é um espírito ruim. E ele vai ser ruim, você tratando ele bom ou ruim, ele vai ser ruim. E tem muito ser humano que é assim. Trata ele bom, faz tudo de bom pra ele, mas ele continua sendo ruim, amargurado. E é uma porta do mal nessa terra. Isso acontece. E esse povo serve de provação pra gente burilar também a nossa paciência, né, seu Zé Pretinho? Claro, claro. Então tá certo. Muito bem, muito obrigado. Pedi ao senhor agora que nos passe, por gentileza, a vossa mensagem final. Como eu falei agora há pouco, que se ame, que se respeite o próximo, as vontades do próximo, que se respeite a espiritualidade, que se ame a espiritualidade, que se ame seus guias, se vós não é médio, que se ame aonde vós não se frequenta, se dê valor às entidades que vós fala, se dê respeito com elas, porque elas hoje te ajudam da maneira que vós merece. E muitas pessoas não entendem, acham que tem que ser ajudado porque ela teve a presença no terreiro. Só que só a presença não é necessária. Precisa respeitar e merecer. E o merecimento não é só sentar, ficar calado, esperar a vossa hora de falar com o guia. É dali para fora que vai ver se vós merece ou não merece uma benção. Ou qualquer coisa que seja. Graças a Deus. Que assim seja. Louvado seja, graças a Deus. Tá certo então, seu Zé Pretinho. Muito obrigado por essa oportunidade de obter aí o vosso conhecimento. Já gostou? Muito. Quase que eu fiz dois. Não fiz dois porque aí tá aqui os espíritos dizendo que o médico precisa descansar. Isso por voz, porque eu tô muito bem. Conforme for, a gente faz numa outra oportunidade. Que assim seja. Tá certo. Muito obrigado, viu? Foi realmente bastante... bastante assunto que o senhor ou o seu Zé Pilintra, né, teria mais assim autoridade para tratar. E o senhor aí passou para a gente com muita firmeza, muita humildade. Que assim seja. Eu fico que agradecido de estar fazendo essa conversa com você. Graças a Deus. Que assim seja. Louvado seja. Zé Pretinho deixa as proteção a todos os filhos que se possa caminhar em prol da caridade, em prol do amor, em prol de toda a caridade que a humana prega. Que assim seja. Que assim seja, seu Zé Pretinho, graças a Deus. Saravá, Zé Pinho. Saravá, seu Zé. Graças a Deus. Pai Jimmy de Uxóssi? Sim. A satisfação tê-lo aqui de novo com a gente, muito obrigado. Como é que foi para o senhor os bastidores? No dia de hoje? É. Um pouco corrido, né? Vamos dizer assim. Nossa. Não esperava hoje estar trabalhando de novo. Mas a espiritualidade é um mistério e a gente tem que servir. Sim. Se foi servido da melhor maneira possível e foi passada a mensagem que precisava ser passado, eu fico feliz. E agradecido de estar participando dessa experiência nova que a gente está passando no terreiro. Graças a Deus, muito obrigado por ter aberto as portas, tá? Ter convidado o diálogo aqui para Cuiabá, do vosso esforço, da vossa boa vontade, e aí cumprindo com tudo que está ao seu alcance. Que assim seja, muito obrigado. Muito obrigado, graças a Deus. Como que é o nome do vosso terreiro novamente? É Templo de Umbanda, Tia Rita e Pai Moçambique. Louvado seja. Que assim seja. Aí tá lá, tá a cor toda aberta, baixa vibração. Qual os espíritos que vai estar perto? De baixa vibração. Sim. Só que não é desculpa não, viu? Você viu que já tá meio ficando alterado, que já tá errado, tá no lugar. E tá alterado, vai embora. Até onde você tem controle, o bom médium, ele vê que ele já fez a cagada, ele tá lá. E ele vê que ele tá baixando a vibração dele, já sentindo energia, porque o Quiumba não pega de uma hora pra outra, igual pega Zé, pega meu cavalo, Preto Velho pega ele lá e senta ele lá pra trabalhar. Ele vai dando as energias que ser. Se ele vê que tá lá sentindo alguma coisa em relação a espírito, montando quatro rodas, vai embora.